380-153 no instante. Controle Salvador 753 no 7, solicita presente pro de Coquebo para desviar de um CB. Autorizado Coquebo. Autorizado Coquebo 753 no 7. 153 no Sete Magal Recife, frequência 12685 e alterna 12545.